95. Sinal do Norte, 3895, cara, Macmillan. Descida, o Norte, Mike Alpha. Passem para o controle. Passando, Norte, Mike Alpha, unidade de descida. 4, Charlie Michael, já voando, fora da carteira. Temo Romeu, Romeu Gol, sinal tráfego de conhecimento do controle, reportar a frequência livre. Tatatá, November Mike Alpha, está agora a 54 milhas do oeste de Salvador. Chame o controle Léo na frequência 120.1, solicite descida ao meio. 201, obrigado. Gentileza. Incidente. Torre, se já puder solicitar transporte para 3 passageiros, só para agilizar, agradeceríamos. Agora. Voo 1867, submantém nível de voo 240, informa o tráfego na posição de 11 horas, 29 milhas, rumo ao nordeste, nota 320, mantendo nível de voo 250. 6320, mantém nível de voo 250, informa o tráfego na posição de 2 horas, 26 milhas, rumo ao oeste, um Bravo 738, passando a nível 220, em seguida para 240. Papa Sierra Kilo, 510, climb and maintain flight level 200. Hey, leaving flight level 180, flight level 200, thank you. Vitor, vou meu óculos. Já acionado. Aguarde para iniciar a aeronave na curva final da 17. Vai prosseguir aí pro Pátio 4. Confirme preço, quantas milhas? Confirme por qual preço está mantendo e por quantas milhas que irá manter o desvio? Mostra o voo que é autorizado pelo Edmário. Acione o Xenifax, visto para a Charlie. Reporte estabilizado 2771. O Gol 1867 monitora tráfego onde quer? Sente. 7. Negativo e transição direto a princípio. Livre lá em Quebec, passa por 300, tem aeronave a 2 da KBC 17, vai levar no PAT 5. Tem que ela livrar, tem o taxi até o PAT 4. Sim. Papa Sierra Kilo 510, contact to receive center, now frequency 125.1, if unable 128.35. Estado, pouso autorizado, pistola 7, vento no 30 graus, 7 nós. Cargado, pouso no 7, cara, mais claro. Vitor Romeu Oscar, agiliza o táxi até a Oscar e aguarde para ingresso. Esperado, vou para nível de voo 360. Oceano 6320, tráfego superado, desço para nível de voo 080. Renan 6315, acima do nível 1, 1 a 0, 5 a mais. Renan 6315, acima de identificação, desço. prossiga na proa de Aman para interceptar a chegada da Aman. QNH-1014, desça inicialmente para o nível 090. 090, negativo, Aman, direcionado para o autorizado, toque, aguardando a perfuração para sequenciamento Oceano 63, 15. 1867, chama o centro Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 128, Vitor Indigilete, após o tráfego na pista, ingressa e taxi até as proximidades da taxa do Iosca. Mantém a Oscar livre, ter aeronave para ingresso. Vitor Romeu Oscar, autorizado o ingresso, deixando a Oscar livre. É forte pronto para decolar. Pátio 5 estacionar, frequência livre, Paulo 2-0. Passivo, já está chegando aí. Sistema Comi Protect, 95 quilos. Leste até o Pátio 4, estacionar, sequência livre, bom dia. Sequenciamento e perda de altitude, curva esquerda na proa 050, o seu limite inicialmente será radial 325 de Salvador, reporte se não tiver condições de manter a proa. Afirmativo, esquerda 050, o limite é radial 325 de Salvador, obrigado. Azul 2771 está estabilizando o procedimento. Vite azul 2771, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 1895. Plano 255, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 245, o limite será radial 287 de Salvador. 245 direito, plano 255, vai seguir esse azul na final? Afirmativo, o azul tipo é um ATR-72, está com velocidade solo de 1.65 nós, Golno 255. Vamos dar na próxima. Bom dia. Vitor Romeu Oscar, decolado aos 22. Está presente o 208 no controle, tchau, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Controle, muito bom dia. O TAN 3297, decolado aos 21, curvando à esquerda na Momo Departure. Vai ter que manter a proa 350 para evitar formações. TAN 3216, contato radar, suba para o nível 370, livre desvio, reporte voando código. TAN 3216, suba para o nível 370. Obrigado, 370. E na proa 350, a coisa quando puder retornar. A aerovia. Plano 255, reassuma navegação para o Serra Vitor 366, desça para 2500 pés. O QNH-1014 autorizado. Procedimento, a RNAV pistou no zero, reporte na final. 2500 com 0 na 4, para o 366, reporte na final, vou na 255. Busca Golf Kilo inicialmente, desça para o nível 050. M1 no 41, desça para 4 mil pés, QNH-1014. 4.014, M1 no 41. M1 no 0 reautorizado para o nível 070. 070, papapá, Vitor Romeosa decolou na Coral, não sei se foi. Papapá, Vitor Romeosa, contato radar, sua via saída Coral para o nível 180. 180, via Coral. Papai-Nenã 6320, enquanto ainda volta aí, 67. A guarda ainda o Oxana 6320, no momento é o número 3. Na aproximação, o tráfego que precede é um Airbus 320 da companhia. Oxana 6226, boa tarde, autorizado desvios. Esse inicialmente para o nível 120, Oxané 6226, reporte em condições de voar para o de Itap. Ok, 10120, vai reportar em condições de voar Itap. Na matéria para o 0510 aproximadamente, por umas 30 a 40 milhas. Depois vai ter condições de retornar para o setor noroeste do aeródromo. Teneme 141, na produção Serra Vitor 367, autorizado procedimento, R-Nave, pista 1-0, reporte na final. Teneme 367, autorizado, reportado na final, 6141. Teneme 360, desce para 4.000 pés, QNH 1014. 4.000, 1014. Controle, o 3296, desce completar pela direita, na proa 020, por 60 milhas. Gente, o TAN 3216. Engiu 090-6315. 6315, desça para o nível 080. 080-63. 2569 só. On this route, in conditions, Victor Mike Charlie. Roger, stand by for taxi. 09. 2080-6141. Xenia 6320, curva direita pro 180, o limite será radial, 1280 do VR de Salvador. 280, confira o limite. Radial 280 de Salvador, o Xenia 6320. Ativo 280, Salvador. Revisando, 443. Também 141, inicia a redução para velocidade de aproximação, tráfego precede 5 milhas, inicia a redução para aproximação, está com 145 nós de sola. Qual o motivo da aeronave? Um Boeing 737-800. Bom dia, agora 255, passa o 372, baixar travado. Azul 4463, decolagem autorizada, pista 1-0, vento no 50 graus, 5-9. Autorizado, decolagem 1-0, 4-4-3. Pista para Papatiana, alinhado para a no 7. Gente, mantém a cabeceira no 7, visita para Papatiana. Bono 255, bom dia, continua a aproximação, Embraer da Azul, iniciando a rolagem, 1013, ajuste. Confirmando, é 1013? É, acabou de alterar, 1013. Tá bom, continua a aproximação, Bono 255. 9300, livre de desvios, após o Imari, desça para o nível 130 inicialmente, QNH 1013. 14-0, prosseguir 130 inicialmente com 1013, mostrou demais esse momento. The minimum flight level on the route. You're at your discretion. Yeah, clear taxi until taxi Oscar. Número 320, resumo navegação para o de Serra Vitor. 366 autorizado. Procedimento R9 pistão no zero, reporte na final. Aproximação 1013, a barra de autorização de pouso. 1013, aguardando, 04. 255, pouso autorizado no 6059. Pouso autorizado, igual 255, pista 10. 4463, decolou as 28208, boa viagem. 208, boa tarde. 300, mantém a proa, radial 270 de toda, 7315. Papai e reporte para ingresso. O meu hotel Augusto, é o número 2. Número 3, olha, para decolar já. Meia decimal, 8 a 5. 2545, 2685, boa. Tower 6, Tango Kilo, Salvador Tower. The minimum flight level is 120. Do you accept? Quatro 463, contato radar, suba via saída coral para o nível 1-80. Nível 180 via coral, 4-4-6. Salvador, Palmar, mais tarde, mais tarde. Charlie Mike Romeu, autorizado de treinamento, chame táxi. Foi só autorizado o procedimento, R9 pistão no zero, reporte na final. 268, repetração. No 255, solo, aos 30, direita, direita, chame solo, 218. 218. Cabo Quilo, confirma o procedimento que efetuará em Salvador? Boa tarde, boa noite, 5 libras. O Quilo. Afirmo, 6141. 141, pode autorizado, pista no zero, vento no 60 graus, 5 lados. Salvador, boa tarde, Sané 6320, a duas milhas, Sierra Victor 372. 6320, continua a aproximação, agora autorização de pouso com 1013 no ajuste. Afirmativo, 6320. Charlie, MC de imediato. Afirma. Atenta possível esteira 320, decolagem imediata, destino 7, vento no 70 graus, 5 nós. Atenta para trás. Controle azul 4463. 4463, desça inicialmente para nível 1-0-0. Corrigindo, azul 9300, desça para nível 1-0-0. Sente autorizado uma centena, 9300. Azul 4463, controle. Solos 32, direito no 211. 4463. Vitor Romeu Asca, sub e manter nível 090. 090, Vitor Romeu Asca. Você vai coordenar uma centena final? Uma centena final será coordenada. Vitor Romeu Asca, sub e mantenha nível 090 devido ao tráfego. Caso falha de comunicações, quando a 60 milha de Salvador, autorizado continuar a subida para o nível 100. Oceanair 6226, aguarda Serra Vitor 368. Gente, Oceanair 6226. 7320, pouso autorizado, pista no zero, vento no 70 graus, 5 nós. Afirmativa, tá dizendo, por ponto no 70. Controle Salvador, Papa Romeu Vitor, Papa Charlie. Papa Romeu Vitor, Papa Charlie, contato radar, suba via, saída coral para o nível 100. Via coral 100, Papa Charlie. Pasca sub manter nível 090 devido ao tráfego 10. 11 horas, 15 milhas, rumo noroeste, cruza nível 120 em descida para nível 100, tipo Antares 72. 9300, esse mantém nível 100 devido ao tráfego. 2 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, cruza nível 085 para nível 090, um super barulho. Na 63 no 5, chame torre no 8, decimal 95. 295, Madrid, não sei. Continente, o 9305, zero, zero. Oeste, 9, estabilizado o visual. Não, continente, continente, continente, continente, continente, continente, afirmativo, já ia ser autorizado, desça para nível 050, oeste, 9226. 050, Canela 2. Kilo, autorizado pro Dituna, desse para 2 mil pés, autorizar procedimento em DB Zulu, pista 1 no 0, reporte na final. Pode Zulu, autorizado em DB Zulu, pista 1 no 0, reporte na estabilidade, alça Golf Kilo. No 4463, após desvios, foi pro de Ilkov. Salve, Zinho, Silvio, Cosme, 4463, faz informação de alguma coisa de desvio, tem alguma informação aqui na PRO, ela vai provavelmente ter que ir lá na PRO Sul, Santa Catarina. PRO Sul, 50 mil, gente, pelo controle de Salvador, está livre de desvios, iremos condenar com controle ilhado, do 4463. Graças a Deus. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, é o controle de Salvador. Romeu, Romeu Golf, mantém escuta. Posição 9300, desça para nível 060. 060, só autoriza para o WhatsApp da presente. Mantenha Mari, para sequenciamento, azul 9300. Não, mantendo Mari. Vitor Melança, sub mantenha nível 100. Meu Romeu Golf, confirma o tipo da aeronave, pessoas a bordo e se está acionado algum código. Solos 37, direito 121, 1, é o solo. Direito 121. Sonado 0135, reporte através de Veracruz. A princípio autorizado frequência livre para coordenação com possíveis tráfegos na região. Chama o controle novamente no através de Veracruz. Romeu, Romeu Golf. Baixo, capítulo 017. Livre de desvios, Vitor Romeu Oscar, quando possível, corri por quantas milhas? 60 milhas. Contact Salvador Approach, Cougar Comante Zero, decimal 8. 10-8 for 6 Tango Kilo, it's been a pleasure, thank you. Coordenar após a torre de 1 metro, por exemplo? Será coordenada, azul 4463. Approach, good afternoon. Cessna November 6, Tango Kilo. 700 feet for flight level 120. November 6, Tango Kilo, ready to convert climbing via Corral departure to flight level 120. Via the Corral departure, flight level 120, 6 Tango Kilo. Controle. Petituba para 3 mil pés, o Romeu Romeu Golf, ainda não temos seu contato radar, reporte a 30 milhas de Salvador. O 300 reduza para 220 nós, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa norte, o limite será radial 280 do VOR de Salvador. Esquerda para norte, o limite é 220 de Salvador, 7, reduzindo 220 nós. Temos quantos aliados e mais, senhor, caso precise. Bem, se possível, 200, o azul, 9300. 200. Na descida. Primeira nave? O Xaner 6226, já com referências, 10 milhas do Serradito a 368. Afirmativo, o Xaner 6226, desce para 4 mil pés, QNH 10 no 4, autorizado, procedimento R9 pistão no 0, reporte na final. 4 mil, 1014, forma na final R9, o Xaner 6226. No 4463, o controle ILEO negativo pro DIUNEP informou que após desvios, do NDB Ilhéus, devido ao tráfego. Azul 4463, serviço radar terminado. Chama o controle Ilhéus em 120, decimal 1. Estabilizado, essa é Golf Kilo. Para Golf Kilo, chama a Torre de Salvador em 118, decimal 95. 118, decimal 95, essa é Golf Kilo. 4463, copiou o controle? No 4463, o controle Ilhéus nega a proa de UNEP devido ao tráfego. Instruções do controle após desvios, o NDB Ilhéus, faz o 4463 e chama o mesmo, em 120, decimal 1, no serviço radar terminado. Aguardando, Oscar Gonçalves, 4204. Após o fuso, faz 3? Afirmativo. Pede. Mantém-se em condições visuais o Romeu Romeu Golf, confirmando, já deseja modificar para instrumento? Ação visual, o Romeu Romeu Golf. Bem, quanto é que autorizado a gente pode aproar e descer para o instrumento na proa de Paripe? Gente, desce em condições visuais no 500 pés, proa através de Paripe. O Romeu Romeu Golf. Romeu 9300, desça para 4 mil pés, reassuma navegação, produ Serra Vitor. 368, QNH 0014. Reassumindo navegação, produ 368, 4 mil, ou 9300. Papa Charlie, o controle de Salvador. Pro 280 para editar a formação da frente, mais ou menos por 60 minutos. Gente, Papa Vitor Charlie, pro 280, autorizado a desvios. Tem, Papa Romeu Vitor, Papa Charlie, 280. A interseção Romeu aguarde para ingresso, será o número 2 para decolagem. Romeu Oscar, serviço radar terminado, chama o controle Ilhéus em 120, decimal 1. Confirmando, continue descida para 1500 pés, a fim de permitir separação com os tráfegos do instrumento e aproximação para Salvador. Estabilizado, final Rinazio, Xaner 6226. Chanel 6226, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, Chanel 6225. Ô Salvador, vim pra passar, mas você pro 300. Meia, o Nacional Renato, estabilizado, visual. 62.000, continue aguardando o pista livre, 1013, ajuste. 1013, aguardando, Chanel 6225. Acho que a Golf Kilo, solos 44, direito, ano 21 no solo. Charlie Mike Romeu, ingresso. Táxi de Assis, reporte pronto para decolagem na cabeceira no 7. São Golfo decolado, os 45, controle 208, boa viagem. 1208, grato, Romeu, até o Golfo. Salvador, uma boa tarde ao Papa Romeu. Romeu, Hotel Golf. Papa Romeu, Romeu, Hotel Golf, contato radar, fazer a saída da El para o nível 200. E a saída da El para o 200, Romeu, Hotel Golf. Confirma, a pista está molhada? Negativo, negativo, e não chove sobre o campo. Ok. 6, autorizado o procedimento, aeronave pista 1 a 0, reporte na final. 622, meu povo autorizado, pista 1 a 0, vento 80 graus, 62. Livre pouso, 9 a 0, Chanel 6226. Salvador, boa tarde, tá 3805, ponte espera da 10. Já 3805, tá igual com a agenda internacional? Afirmativo. Após o posto do tráfego, a LR manter preparando-se para a decolagem assim que é autorizado, 3805. Após o tráfego da aviança autorizada, alinhar e manter, e vence aí, decolagem imediata, para autorizado, posição 3805. 66 estabilizado, 9300. 9300, completo de aproximação, chama a torre, Salvador em 198, decimal 95. 195, obrigado. Compuso. Romeu, Hotel Golf, se tiver condições, voe Coral. Ok, vai voar Coral, Romeu, Hotel Golf. Assente nós, atento à esteira do... a possível esteira do 320. 319, né? Na 10. Na 300, estabilizando a aproximação final. Continue a aproximação aguardando pista livre, avistado no 0 no 3. Certo. Eu cheguei a 6226, solo aos 48, direita, 121 no 1 no solo. Direita, 211 no 6226, obrigado. Novembro, eu acho que o isca ali em Machém, 17. Sente nível 080, rota já voada do MC nesse nível abaixo. Vitor Papa Thiago? Afirmativo, já voado. Até 805, alinhar, decolagem autorizada, pistão 0, vento no pico 0 grau, 7 nós. Autorizado, Abelhaia, decolado na 3805. Charlie Michael Romeu, decolado aos 49, pro do farol, transfere controle em 208, boa. 208, pro do farol da ponte, Charlie Michael. Citap, gol 2008. Controle falador, passar a parte, Charlie Michael. Passar a parte, Charlie Michael Romeu, prosseguir visual, corredor axé, 1000 pés. 1000 pés, apenas uma informação, pode parar da barra, vou a Paripe, correto? Sim, corredor Bonfim, Charlie Michael Romeu. Grato, vai reportar a barra da barra, Charlie Michael Romeu. R-Mar. Pouso autorizado, pistão 0, vento no 5-0 graus, número 2 de 9. Autorizado, obrigado. 05 ao 5-0, 208, boa. 08, boa. Patrulha do 309, passando 2, 4, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, desça para nível 0. Hoje, ele desce inicialmente nível 130, que é legal no 013. 130, 13, próximo alvo. E na próxima, 309. Controle Salvador, contrário do 1964. Próximo. 2-0 para 2-0. 964, acione a identificação, desse inicialmente nível 140, quando possível para o Serra Vitor 369, o gol no 964, que é legal no 013. Já está voando na proa do Serra Vitor 369, identificando, desce para 140, 1964. Meu, possui condições visuais de aproar direto Feira de Santana, subindo para o nível 045? Afirmativo, direto Feira de Santana, subindo 045, sabe mais com ele. Após a terra da Zoarinha, Martinha, passareza. 805, contato radar, subavia, saída da El para o nível 340. Da El, 340, tá? 3805. O tráfego na posse final, se a gente pousar será autorizado o ingresso de classe. Meu golfe final embaixo da base. Avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento de proa com 5 nós. Bom, meu golfe. Mate 5. Salvador, tráfego sobre o voo da Salvador, Romeu 44, com 3 a bordo, alocado 01, 1. Salmeu Vitor Del Delta, prossiga visual, região de Iguatemi, reporte prosseguindo para Salvador. Controle Salvador, voo no 885, nível 240, boa tarde, agradecido. 885, aciona identificação na proa de Bonf, desça para nível 100, QNH no 013. Bom, 1-0-0, Novembro, acho que o Michelin manteve pista no 7. O meu Golf solo aos 5-4, direita 1-2-1, direito a livrar, estacionar, presença livre, bom dia. Primer 6 Tango Kilo, climb and maintain flight level 0, 80. 6505-080, and we're deviating left, of course, to weather. Roger. 1-1-64, desça para o nível 090. 090, 1-1-64. Controle, muito boa tarde para a saída do 2230. Boa tarde para a saída do 2230, contato radar, suba na saída Arbor 1 para o nível 180. Saída Arbor 1 para 1-80, 2230. Rubens 008, desço para nível 100. Romeu até o Golf, Proa 2, 1-5, autorizado, o Romeu até o Golf. Acho que é Golf Kilo até o Pat 5, autorizado, vou estacionar pegar aquele. November, acho que o Whisky decolado aos 5-5, por outro farol, controle 1-2-0-8, boa. Está confirmado, é corredor forte. Corredor forte, sim, então... Da presente, curve à esquerda. Cruzamento autorizado do campo, reporte livrando. Novembro Suíço, no meu pé. Autorizado o cruzamento do campo, reportarei livrando. Novembro Suíço. 5, tudo restrito, nível 240. Suba e mantenha nível 240. 240, tá mantendo a Pro 180, ele tá formando 7. Golf, após desvio, foi Yukov. O 2008. Pra quem transfere em 208. Corredor forte, aguardando transferência, o November é suíço. 0 para cima descida, gol 1-1-64. Mantendo o nível 0-1-0 devido a tráfego, chame final em 1-1-9, decimal 8, gol 1-1-64. 0-9-8 e mantendo, já. Né? 1-4-0-1-9-64. 1-9-64, desça para nível 1-0-0. Uma centena, gol 1-9-64. 2008, chama o sinal em 1-9-8. 3805, condições de informar que se precisar de desvio será feito apenas para a esquerda? É positivo, vai ser feito à esquerda, mas 20 milhas, nós vamos voar na Pro 200 aproximadamente. Enter. O 4-1-6 desce para nível 1-1-0. Controle do vídeo para passar, não. O setor sul vai seguir como número 1, o 2008. Aguarde aí um instante para descida. Controle, eu vou no 64, seguindo o 090, para a descida, boa tarde. CR126, decimal 0. 28, decimal 8, 260, cara. O gol 1-1-64, vai ter condições de manter essa proa até o servido 366? Até a gente vai na proa do 369. 369, positivo. Vai ter condições de após 369 e 366 interceptar? Afirmo. Positivo. Você é como número 1, se tiver condições de manter a velocidade e o controle HB. Fala aqui, já. Decimal 8. Gol 0-6-12-0. 5, chamando o bolso 1-6-1-5. Tema estimado? 1-6-1-5, Charlie McWell. Gente, Charlie McWell. Passaredo 2230, chama o controle 1-1-9-8. 098, grato, Passaredo. Controle Recife, muito boa tarde, passarei o 2230. 2230, continue subindo a nível de voo 180. 180, passarei do quanto possível pro do destino, senhor. Teste inicialmente mantendo o pedido da sede 2230. Vai manter o passaredo. 964, reduza para 2209. 2209, 1964. 1885, ao cruzar o nível 150, reduza para 2209. Ao cruzar 1950, 2209. Controle Salvador, November Oscuíce, está com o Prado Corredor Forte na sua escuta. 29 Oscuíce, prossiga Corredor Forte, reporte de retorno. Corredor Forte, reportarei para o retorno, November Oscuíce. November 6, Tango Kilo, climb and maintain flight level 120, after weather deviation, you clear to fly direct Haida intersection. A 4, chama o controle, final 199.8. 198, gol 994, boa tarde. 3805, tráfego ultrapassado, chama o centro Recife em 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 251, 2235, boa. Boa. Boa, 9, 4. Número 3, tráfego da companhia que antecede vai ser o 2008 de Ilhéus para Salvador, no gol no 964. Tá quente do 964. O gol 1964, confirma? É o 1164. 1164 em condições de voo 366, intercepta a final? Afirmo. Positivo, autorizado, o gol 1164, autorizado, descida para 2500 pés com ajuste no 0 no 3, reporta na final, Rinaldo. 2503, chama na final, 1164. Four zero miles, November 6, Tango Kilo. Tá feito o controle? Aguarde o stand 2008. Tem condições para o sequenciamento de curva esquerda na proa 340? Tem, foi no 964. Sente, o 964 esquerda, 340, seu limite será a radial 260 de Salvador. Perdi as comunicações, reassume na proa Serra Vitor 366. Esquerda, proa 340, limite radial 260 de Salvador, limite. O gol 2008, autorizado 4 mil pés, ajuste no 0 no 3, na prua do Serra Vitor 368, intercepta final Renato. Passarei 2230 após Árvore, voa direto conquista. Após Árvore conquista, muito agradecido, passareiro. Salvador, muito boa tarde, Papa Tango, Whisky Charlie Mike decolou Coral na sua escuta. Whisky Charlie Mike negativo contato radar, suba via saída Coral para o nível autorizado, nível 100, Whisky Charlie Mike. Gente, Coral sobe para a centena, Mike. Passou 41 no meio, vetoração para sequenciamento, condição de voar na proa 325. Esquerda pro 325, limitado pela radial 270 do VR Salvador, o azul 41 no meio. No 964, completa direita pro norte 360. direita pro norte, no 964. 5, vetoração para sequenciamento, foi na proa 245, o limite será a radial 290 Salvador. Ei, proa 245, limite a 290 Salvador, voo 1825, atingiu 0800. 141 no meio, informa o tráfego, 1 hora, 12 milhas, rumo sudoeste, cruza nível 105 em subido, tipo uma TR-72. Bom. 1885, chame final em 119 decimal 8. Final 198, 8, 8, 5, 8. Torre 1 decimal 95. 295. 1964, da presente, reassume navegação, produto Serra Vitor 368, descida para 4 mil pés. Autorizado a final em nave a partir do Serra Vitor 368. Segue tráfego da companhia agora na posição de 12 horas 7 milhas, cruzando 3.500 até 2.500. É um 737-700. 700, desce para 4, plano 5 mil. Na proa do Serra Vita 368, voo no 964. Controle azul 41116, vai atingir o 090 no, na proa 325. O azul 4116. Completa a direita na proa 360, proa norte 4196. Proa norte 4196, aguardando para descida. Controle gol 1885, batendo 80. O 1885, reassume na proa do Serra Vitor 368, descendo para 5 mil pés. 1-0 no 3, o ajuste. Serra Vitor 368 para 5 mil pés, 1013, gol 1885. 4964, está autorizado de descida 4000? Autorizado, 964, 4000. 4000, passará iniciando, RNAD, gol 964. O passarelo 2230, chama o centro, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0. 228, 230, passarelo, grava. O 964, completa a redução para 1709. 1709, 964. Azul 4116, autorizada a descida ao nível de voo 0620, reduza para 2009. 0620, reduzindo para 200, voo 4116. Sim, mantendo escuta de Salvador, Passaredo 2230. A sua escuta, Passaredo. 116. Seu limite será a radial 300 do VR Salvador. Se perder as comunicações, após esta radial, vou servir 366 e completa a RNAVE. 4116. Gente, limitado pela radial 300 de Salvador. Se houver falha de comunicação, a gente completa e prossegue azul, no RNAVE, o azul 4116. Estabilizado a RNAVE da 10, gol 2008. Gol 2008, completa a final, chama a torre 1-8, decimal 95, uma bolsa. 295, obrigado. 154, acione a identificação. Foi proa de mar, se tiver condições, para interceptar a chegada a mar e descer inicialmente para o nível 130. Final, tanto aí, 154, não tem condições com a mar, já está boa na proa de TAP. Senti TAP, tanto 3154, descendo para o nível 130. 130. Vitor Del Delta 0180, aguardando, reassumindo a pro Serra Vitor 366. Esquerda 180, aguardando Serra Vitor 366, 1885. 1885, informa o tráfego, posição de 12 horas, está 8 milhas no rumo nordeste, mantém 1500 pés, não interfere na sua aproximação, de baixa performance. Gente, 1885. Tango Kilo Delta confirme after weather deviation e clear to fly direct Haira intersection. Radar service terminate. Call Yell's approach on 120.1. Confirm call, Ilhéus Control. 120.1, November 6, Tranquilo. São Tom, nem mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação no 964. Isso, 964. O Gol 1885, reassume navegação para o Serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés. Serra Vitor 366, 2.500 pés, Gol 1885 autorizado. Azul 4116, reassume navegação na Pro do Serra Vitor 368. Na Pro do Serra Vitor 368, Azul 4116, atingiu o serviço. 4116 até 4.000 pés, a partir do Serra Vitor 368, completa a final Renato. 4.000 pés a partir do 368 para completar rápido, 4.1. O Gol 1885 completa a redução para 1.709. 1.709, Gol 1885. O tráfego que antecede está na posição de 12 horas 6 milhas, está a 2.500 pés, está a 1 minuto para o marcador externo, é um 737-800 a companhia. 1885. Nível 160, sub mantém nível 160, passaria 2230. Nível 160, grato, passaria. Negativo, Kilo Romeo Alfa, mantém os corredores. Negativo. Gol 964, Torre 1, no 8895. 895, 964, O Azul 4116, na Pro do Serra Vitor 366, autorizada descida para 2.500 pés, com ajuste no 0-03, reporta Serra Vitor 366, visual com campo. Descida para 2.500 pés, está 2013, na Pro do 366, reporta visual com campo, 4116. Descer agora, o ajuste no 0-03. 7-9-4, 964. Estação 3560, livre de desvios, pós-desvio, foi TAP, aguarde para continuar a descida, o QNH 1013. Torre Salvador, 185, RNAV 190, Frontale. 185, continua a aproximação, ajuste no 0-3, aguarde a autorização de pouso. Prosseguindo, 1885. 2008, solo, 1-2, direita, 1-2-1-1, solo. 2-1-1. 1964, pista livre, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-7-0 graus, circulante. Livre, pouso, pista do 0, gol do 964. 5-6, só para informação, tem o sequenciamento de 3 aeronaves. Uma agora a 2 da cabeceira, na curta, uma do externo, e a outra agora a 2 milhas de duna. Aguarde a autorização de ingresso de decolagem, estimada de 5 minutos. Manda em TAP 3560, desça para o nível 060. Vamos com isso, confirme quantas milhas há afastado de Salvador? Suba, não há tráfego conhecendo o setor, 90 as Suíça. Trigando 54, informa o tráfego, 1 hora 15 milhas, rumo sudoeste, sem indicação do modo Charlie, o mesmo está mantendo em voo na 00, tipo um bandeirante. Está cruzando agora uma centena para 050, está trigando 54. Tango Whiskey Charlie Mike, forma tráfego, 1 hora, 1 a 3 milhas, rumo 9.